Tive que tomar uma pra esquentar, minha mão tá congelada ainda. E aí não ficar no clima, não deixar a pedra cair. E aí... Eu entendo. Só que acontece o seguinte, o pessoal é responsável pelo fogo. Certo. E ele não libera. Eu tinha perguntado pra Thierry, né? Isso, confirmou? Confirmou? Não. Confirmar de boca é uma coisa. Não. Né? Então é outra. O cara tá dando pra trás, tá mijando pra cima, não sei o que tá fazendo. Ao ponto a gente tá fazendo um videoclipe, a gente vai gravar hoje, nem que for lá fora na praça, a gente faz a nossa parte. Segure o mouse, digite as teclas, acesse o site cerebral, insanidade virtual. Segure o mouse, digite as teclas e você tem mais uma vida na interface virtual. Segure o mouse, digite as teclas, acesse o site cerebral, insanidade virtual. Segure o mouse, digite as teclas e você tem mais uma vida na interface. Insanidade virtual, capacidade, realidade. Digite as teclas no seu subconsciente, entre, supere a sua própria dúvida de navegação. Aquele rato pequeno agora é seu irmão. Segure a sua mão e pule no monitor. As regras desse jogo é simplesmente um fator. A ética do ser humano vive a desejar. Reflexão e autocrítica é bem mais prático. Se possível, mande um e-mail telepático. Autodidático não é comédia. A enciclopédia do seu subconsciente é bem mais forte do que o monopólio de gays da Microsoft. Não sou Spock, mas comando esta espaçonave. A nave manda os 5 sentidos do seu corpo. Livre, leve, solto, eu vou soltando o verbo. Que nem o Aurélio, não soube explicar. O Maquiavel que está sentado no banco dos réus, mas que detém o martelo na mão. As chaves e as algemas dessa imensa escuridão. Não se preocupe não, vamos ver no que vai dar. O meu pensar vai mais além do que as fugas de Alibaba. Não sou He-Man, mas tenho a força. Estou com vírus de camorra, não corra de mim. Pois não sou franco atirador que vai de um cinema. Sou protagonista desse tema e nessa cena. Não sou heróico, adjuvante, irrelevante. E se o império contra-ataca, aonde está o mal? Você tem mais uma vida na interface virtual. Segure o mouse, clique, digite as teclas, bug, bug. Acesse o site cerebral, insanidade virtual. Segure o mouse, clique, digite as teclas, bug. E você tem mais uma vida na interface virtual. Segure o mouse, clique, digite as teclas, bug, bug. Acesse o site cerebral, insanidade virtual. Segure o mouse, clique, digite as teclas, bug. E você tem mais uma vida na interface virtual. Final de século, novo milênio, em meio à revolução tecnológica, surge a insanidade virtual da periferia. Aproveite a nova chance no seu quarto simulador. Pegue seu disquete e acesse o computador. No monitor sempre fique ligado. Os hacks na interface lhe manda pro buraco mais profundo e obtuso da escuridão. Se tiver muita sorte, cairá em outra dimensão. O CD-ROM é nosso tipo de espaçonave, contendo informação, denominado Enterprise. Unindo o mundo real com o mundo virtual, rompendo a barreira do tempo do espaço sideral. A nave mãe, considerada a base, formada por CPU, monitor, teclado e mouse, teorizando essa plena harmonia. Apelamos para o campo da filosofia, tecnologia, ou simplesmente uma questão metafísica. Só pode mesmo explica, sei que está pensando, ele é do passado. No mundo virtual pode ser ressuscitado, utopia ou realidade. Esse é o preço a pagar pela insanidade. Não tenho a espada, justiceira, minha visão vai além do alcance. No mundo real você merece outra revanche. De um país para o outro, do Oriente ao Ocidente. Zona Leste, Brasil, cidade Tiradentes. Aproveite a mensagem, digite novamente. Segure o mouse, digite as teclas, acesse o site cerebral, insanidade virtual. Segure o mouse, digite as teclas, bug, você tem mais uma vida na interface virtual. Segure o mouse, digite as teclas, acesse o site cerebral, insanidade virtual. Segure o mouse, digite as teclas, você tem mais uma vida na interface virtual. A fúria feminina ressuscita, nem faz espiga. Sherry Line com fita, ou no CD, ou no vinil, como quiser. Inferioridade aqui não existe, eu sou mulher, e bem mulher, e não pago pau pra nenhum machão com essa de caô, caô, valeu, falou. Sou o que sou, e ninguém vai me mudar. Eu dou sempre respeito para quem sabe respeitar. Se liga, mina, erga a cabeça, vamos lá, olho por olho, dente por dente. Seja muito mais do que uma mina consciente. Muita ideia e atitude, esta é minha patente. Das trevas do anonimato, isso é um fato. Shareline Company tomando sua mente. Estão a salvo. Segure o mouse, digite as teclas, acesse o site cerebral, insanidade virtual. Segure o mouse, digite as teclas, você tem mais uma vida na interface virtual. Segure o mouse, digite as teclas, acesse o site cerebral, insanidade virtual. Segure o mouse, digite as teclas, você tem mais uma vida na interface virtual.